Rádio Saturno, Belo Horizonte, FM 92,3 MHz. Rádio Saturno AM, ondas curtas de 49 metros, 6.040 kHz. A liberdade do som.